Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos SSG, do programa Escolhas. Olá, eu sou o Darwin. Olá, eu sou a Fátima. Estamos novamente no ar. A passada semana foi recheada de atividades no projeto Pescador de Sonhos SSG. Estivemos presentes no Opto, Fórum de Educação e Formação do Algarve, onde apresentámos a nossa oferta formativa para este ano de 2016. Para além disso, o grupo Robin Hood realizou durante o evento uma performance itinerante, intitulada América Querida, numa sátira de contornos políticos e económicos. Vamos saber mais sobre esta performance conversando com o Ângelo Viegas, um dos elementos do grupo Robin Hood. Então, o que nós fizemos no Opto foi uma performance que era suposto ser uma espécie de crítica ao industrialismo americano e como as pessoas eram obrigadas a fazer as coisas que as outras pessoas mandavam. Foi isso que nós fizemos, então o Diogo foi a liderar, que era o patrão, e nós, os trabalhadores, íamos e seguíamos então as ordens dele. Basicamente foi só isso. É uma coisa bastante simples e bastante divertida também. O processo de criação foi algo assim. Nós estávamos no clube, começámos a pensar no que é que nós podíamos ter feito para o Pedro. E começámos a pensar, uma conversa levou a outra e depois acabámos por andar uns atrás dos outros, a dizer separem-se, juntem-se, façam estátuas, etc. E acabou por resultar naquilo. Estou-me a divertir imenso, conheci pessoas novas que estou a gostar bastante de passar tempo com elas, que me estão a ensinar várias coisas que nunca pensei que ia aprender. E também estou a fazer coisas que nunca pensava que ia fazer. Aquela atuação foi mesmo algo que nunca pensei mesmo. E passei um bom bocado lá, foi bastante, bastante bom. Eu sempre gostei das artes performativas, quer seja canto, teatro, essas coisas todas. E não sei, alguma coisa me disse, ok, pronto, vão abrir um clube aqui, vai, porque provavelmente vais aprender alguma coisa decente. É sempre aquela experiência que nos faz crescer como pessoas. Também na semana passada tivemos o Clube de Pais, um encontro mensal entre encarregados de educação de crianças e jovens do nosso projeto, que tem o objetivo de promover momentos de partilha e convívio entre todos. Todos os meses, a cultura de um país é destacada. E, desta vez, o eleito foi Cabo Verde e a sua cachupa. Um dos encarregados de educação, Ana Pinho, dá sua opinião acerca desta iniciativa. Acho que, no fundo, é bom para eles, que estão todos juntos e que e veem que os pais estão interessados por eles também, não é? Estamos ali todos em convívio e estamos ali todos no projeto. Eles veem que nós, de alguma forma, estamos interessados e é bom conhecermos culturas diferentes, conhecermos gastronomias diferentes, né? Porque nem todos nós temos a possibilidade de viajar para fora e aproveitamos e juntamos um time agradável, já que temos várias nacionalidades aqui. Aproveitamos e cada um traz um bocadinho do seu país, né? E todos nós experimentamos e toda a gente fica a conhecer de uma forma original e prática e pouco dispendiosa para todos. Entretanto, a nossa formação em informática já começou na passada sexta-feira, uma ação dedicada ao programa de literacia digital da Microsoft, que tem a duração de 36 horas. Processamento de texto, folha de cálculo, apresentações, internet e e-mails são alguns dos temas de que trata este curso, que terá mais edições ao longo do ano e que é gratuito. Por isso, não se esqueça, se tem até 30 anos, inscreva-se através do telefone 289-582-644 ou passe pela sede do projeto na Avenida dos Descobrimentos, mesmo por cima do McDonald's. E terminamos a edição desta semana com uma nova rúbrica no nosso programa. Todas as semanas passamos a traçar o perfil de um participante no nosso projeto. Começamos com a Margarida. Olá, eu chamo-me Maggie, tenho 15 anos, eu estudo aqui no projeto, o meu prato favorito é cabidela, o meu sonho é estudar baleias, o meu grande pesadelo é não realizar o meu sonho. Eu não me lembro como é que foi o meu primeiro dia no projeto. Se eu fosse presidente do mundo, salvaria todos os animais. E numa palavra, eu posso descrever este projeto como encantador. E foi assim um programa desta semana. De hoje a 8, voltamos aqui à antena da Rádio Solar. Se quiser, pode ouvir este programa a qualquer hora na internet através do endereço www.programanoar.tk. Até para a semana. 1, 2, 3, 4. Estamos no ar. No ar. O programa de rádio do projeto Pescador de Sonhos ESG, do programa Escolhas. Apoio Rádio Solar.